terceira liga, garanta as vitórias. Encara todos os jogos com objetivo na vitória e vamos tentar mais uma vez conseguir a vitória, mas fugir no último jogo. E quanto ao adversário, qual a sua opinião? Conhece-o? Já estudaram e delinearam as estratégias? Sim, é um adversário que já observámos e que, pela observação que fizemos, é um adversário com qualidade. Uma equipa que também tem muitos elementos novos em relação ao anterior, mas tem mostrado qualidade. Não ter conseguido materializar as exibições que têm feito. É uma equipa com qualidade e que esperamos que nos tenha algumas dificuldades. O Alex, que ainda não venceu nenhum jogo, mas ainda assim considera que poderá ser um jogo difícil. Sim, é sempre um jogo difícil. Já em Alex é sempre difícil, é um campo também difícil, a deslocação também é longa e isso cria dificuldade e nós esperamos vencer as dificuldades que nos cria também e trazer os 3 pontos para o meio do campo.